DJ Daniel Vídeos. Aqui o grave é forte. Vucu nessa porra, DJ TH que tá te convocando. Vucu nessa porra, DJ TH que tá te convidando. Vem sentando. Vem cachorra rebolando, vem sentando. Vem cachorra rebolando, vem sentando. Vem cachorra rebolando, vem sentando. Vem cachorra rebolando. Vucu a noite toda. Vem que eu sou cachorra. Vem que eu sou cachorra. Mete o tudo nessa porra. Vucu a noite toda. Vem que eu sou cachorra. Vem que eu sou cachorra. Mete o tudo nessa porra. Cachorra rebolando, vem sentando. Vucu, vucu a noite toda. Vem cachorra rebolando, vem sentando. Vem cachorra rebolando, vem sentando. Vem cachorra rebolando, vem sentando. Vem cachorra rebolando, vem sentando. DJ TH, o barulho das favelas.